vou empurrar. Vai, vai. Vamos lá, DJ. Vai. DJ Lohan. Eu tô doido, eu tô muito louco. Eu tô doido, eu tô muito louco. Eu tô doido, eu tô muito louco. Comendo cinco piranha na brisa do bordo. Eu tô doido, eu tô muito louco. Eu tô doido, eu tô muito louco. Comendo cinco piranha na brisa do bordo. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem, vem. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem, vem. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem, vem. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Vamos lá, DJ. Aê, olha quem chegou, a Lucia. Ó, nós aê, a nós aê. De uísque de marola louca até o amanhecer. Ó, nós aê, ó, nós aê. De uísque de marola louca até o amanhecer. Então vai, ó, nós aê. De uísque de marola louca até o amanhecer. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque pra cima. Levanta o uísque pra cima, levanta o uísque.